quantas noites sem dormir. O vento balança o meu barco e penso até em desistir. Em meio à tempestade, clamo, Senhor, podes me ouvir? O meu barco não vai resistir. Parece até que é o fim. Olho para o mar e penso em me lançar, com a certeza que a morte destinado vou estar. Pois chegou a tempestade que poderá me ajudar. Tantas ondas e ventos querem me naufragar. Mas andando sobre o mar eu já posso avistar um homem andando vem me encontrar. Eu já sinto paz, pois sei quem ele é. É o Filho de Deus. Ainda que e as ondas queiram me matar, esse vento forte hoje vai cessar. Pois Jesus chegou para me mostrar que tenho autoridade, vou andar sobre o mar. Pois tenho promessas, posso confiar. Jesus está comigo, então vou descansar. Em um mar revolto ele faz acalmar. O mestre chegou, ele está aqui. A tempestade acalmou, já posso sentir. O vento cessou, já posso sorrir. Teve um fim. Mas andando sobre o mar, você já pode avistar um homem andando pra te encontrar. Já sinta a paz, saiba quem ele é. É o Filho de Deus. Ainda que as ondas queiram te matar, esse vento forte hoje vai cessar. Pois Jesus chegou para te mostrar que tens autoridade, vai andar sobre o mar. Você tem promessas, pode confiar. Jesus está contigo, então vai descansar. E o mar revolto ele faz acalmar. O mestre chegou, ele está aqui. A tempestade acalmou. O vento cessou, comece a sorrir, sai daqui cantando, a tua luta teve um fim. Tua luta teve um fim. Tua luta teve um fim.